Ficheiro 24. Mais tarde nessa noite, Cecília Vanger e Mikhail Blomqvist estavam deitados, de pernas entrelaçadas, num cansado apaziguamento, ela com os seios encostados ao flanco dele. Obrigada, disse Cecília, erguendo os olhos para ele. Passou demasiado tempo e tu não és mau. Ele sorriu. Aquele tipo de lisonja era sempre infantilmente satisfatório. Foi bom, inesperado, mas agradável. Não me importo repetir um destes dias, disse Cecília, se te apetecer. Mikhail olhou para ela. Não estás a dizer que queres ter um amante, pois não? Um amante ocasional, disse Cecília. Mas gostaria que fosses para casa antes de adormeceres. Não quero acordar amanhã de manhã e encontrar-te aqui, antes de ter tido tempo de fazer os meus exercícios e arranjar a cara. E seria bom se não dissesse já à aldeia inteira o que estivemos a fazer. Nunca me passaria pela cabeça. Sobretudo, não quero que a Isabela saiba, é uma cabra. E a tua vizinha mais próxima, já a conheci. Sim, mas felizmente não consegue ver de casa dela a minha porta da frente. Mikhail, por favor, seja discreto. Serei discreto. Obrigada. Bebes? Por vezes. Está-me a apetecer qualquer coisa com sumo de fruta e gin. Queres? Claro. Cecília embrulhou-se num lençol e desceu à cozinha. Mikhail estava de pé, nu, a olhar para os livros das estantes, quando ela voltou com uma garrafa de água gelada e dois copos com gin e sumo de lima. Beberam e brindaram. Por que foi que vieste cá a casa? Perguntou ela. Por nenhuma razão especial, só... Estás sentado em casa, a ler a investigação do Henrique e, de repente, vens bater-me à porta. Não é preciso ser super inteligente para perceber que tens alguma fisgada. Leste a investigação? Partes. Vivi com ela toda a minha vida adulta. Não se pode estar perto do Henrique sem ser afetado pelo mistério do desaparecimento da Harriet. Sim, é um caso fascinante. Aquilo que julgo é conhecido no jargão profissional como mistério do quarto fechado. Só que à escala de uma ilha. E nada na investigação parece seguir a lógica normal. Todas as perguntas ficam sem resposta. Todas as pistas conduzem a um beco sem saída. O tipo de coisa com que uma pessoa pode ficar obcecada. Estavas na ilha, naquele dia. Sim, estava aqui e assistia toda a confusão. Na altura vivia em Estocolmo, estudava lá. Quem me dera ter ficado em casa naquele fim de semana. Como era ela, mesmo? As pessoas parecem ter tido imagens completamente diferentes. Isto é off the record ou é off the record? Não faço a mínima ideia do que se passava na cabeça da Harriet. Estás a pensar no último ano dela, claro. Num dia era uma religiosa fanática. No dia seguinte, maquilhava-se como uma pega e ia para a escola com a camisola mais justa que conseguia arranjar. Era de certeza profundamente infeliz, mas como disse, eu não vivia cá, limitava-me a apanhar os mexericos. Qual era a raiz dos problemas? O Gottfried e a Isabela, óbvio. O casamento deles era completamente louco. Ou estavam em festas ou estavam à bulha. Nada de físico. O Gottfried não era do género de bater em quem quer que fosse e quase tinha medo da Isabela. Ela tinha um feitio horrível. A dada altura, no início dos anos 60, ele mudou-se mais ou menos permanentemente para a cabana, onde a Isabela nunca punha os pés. De longe em longe, aparecia na aldeia com um ar de vagabundo e ficava algum tempo. Deixava de beber, vestia-se decentemente e tentava retomar o seu trabalho. Não havia ninguém que quisesse ajudar a Harriet? O Henrique, claro, acabou por levá-la para a casa dele. Mas não esqueças que estava ocupado a desempenhar o papel de grande industrial. Andava quase sempre a viajar de um lado para o outro e não lhe restava muito tempo para estar com a Harriet e o Martin. Eu perdi uma boa parte de tudo isto porque na altura estava em Uppsala e depois em Estocolmo. E deixa que te diga que também não tive exatamente uma infância fácil com um pai como o Harald. Em retrospectiva, percebi que o problema era a Harriet nunca ter desabafado com ninguém. Tentava manter as aparências e fingir que eram uma família feliz. Negação. Isso mesmo. Mas mudou quando o pai se afogou. Não podia continuar a fingir que estava tudo bem. Até essa altura, tinha sido, não sei muito bem como explicar isto, extremamente dotada e precoce, mas no conjunto, uma adolescente bastante normal. Durante o último ano, tornou-se brilhante, conseguia a nota máxima em todos os exames, e tudo isso, mas foi como se tivesse perdido a alma. Como foi que o pai se afogou? Da maneira mais prosaica possível. Caiu de um barco a remos, muito perto da cabana. Tinha a braguilha aberta e um altíssimo nível de álcool no sangue, do modo que não é muito difícil imaginar o que aconteceu. Foi o Martin que o encontrou. Não sabia disso. É curioso. O Martin acabou por tornar-se uma excelente pessoa. Se me tivesses perguntado há 35 anos, ter-te-ia dito que se algum membro da família precisava de cuidados psiquiátricos, era ele. Porquê? A Harriet não era a única a sentir os efeitos perniciosos da situação. Durante muitos anos, o Martin foi tão taciturno e introvertido que se poderia considerá-lo efetivamente antissocial. Ambos os filhos passaram um mau bocado. Quero dizer, todos nós passamos. Eu tinha os meus problemas com o meu pai. Assumo que sabes que ele é completamente louco. A minha irmã, Anita, teve o mesmo problema, tal como o Alexander. O meu primo. Era duro ser jovem na família Vanger. O que aconteceu à tua irmã? Vive em Londres. Foi para lá nos anos 70 para trabalhar numa agência de viagens sueca e por lá ficou. Casou com um tipo qualquer, nem chegou a apresentá-lo à família. E pouco depois separaram-se. Hoje é um quadro superior da British Airways. Damo-nos bastante bem. Mas não temos muito contacto, só nos vemos uma vez por ano ou à volta disso. Ela nunca vem a Eddystat. Por que não? Um pai maluco. Não é explicação suficiente, mas tu ficaste. Pois fiquei. Juntamente com o Birger, o meu irmão. O político. Estás a brincar? O Birger é mais velho do que a Anita e do que eu. Nunca fomos muito chegados. Ele julga-se um político fantasticamente importante, com um futuro no Parlamento e talvez até um cargo ministerial, se os conservadores ganharem. Na realidade, é um autarca moderadamente talentoso num canto remoto da Suécia e muito provavelmente nunca passará disso. Uma coisa que me impressiona na família Vanger é o facto de todos pensarem tão mal uns dos outros. Isso não é bem assim. Gosto muito do Martin e do Henrik. Sempre me dei bem com a minha irmã, apesar de nos vermos tão raramente. Detesto a Isabela e não suporto o Alexander e nunca falo com o meu pai, o que representa cerca de 50% da família. O Birger é, bem, mais um cretino pomposo do que uma má pessoa, mas percebo o que queres dizer. Vê a coisa deste modo. Quando se faz parte da família Vanger, aprende-se desde muito cedo a dizer o que se pensa. É o que nós fazemos. Dizemos o que pensamos. Oh, sim, já tinha reparado que vão todos direitos ao assunto. Mikhail estendeu a mão e tocou o seio dela. Ainda mal tinha acabado de me sentar quando me atacaste. Para ser franca, andava a perguntar a mim mesma como serias tu na cama, desde o primeiro instante em que te vi. E achei que devia descobrir. Pela primeira vez na sua vida, Lisbeth Salander experimentava uma forte necessidade de pedir conselho a alguém. O problema era que pedir conselho significava confiar, o que, por sua vez, significava revelar segredos. Com quem devia falar? Não era pura e simplesmente muito boa estabelecer contacto com as pessoas. Depois de rever mentalmente a sua agenda, ficou reduzida a 10 nomes, que podiam ser considerados o seu círculo de conhecidos. Podia falar com o Peste, que era uma presença mais ou menos regular na sua vida. Mas não era um amigo, nem pouco mais ou menos, e era a última pessoa à face da Terra capaz de ajudá-la a resolver o seu problema. Não, decididamente o Peste não era uma opção. A sua vida sexual não era, na verdade, tão modesta como dera a entender a Bjurman. Por outro lado, o sexo sempre acontecera, ou pelo menos a maior parte das vezes, nos termos que ela própria estabelecia e por sua iniciativa. Tivera mais de 50 parceiros desde os 15 anos, o que dava em média 5 parceiros por ano, perfeitamente aceitável para uma rapariga solteira que encarava o sexo como um passatempo agradável. A verdade era, porém, que tivera a maior parte desses parceiros ao longo de um período de 2 anos. Os 2 tumultuosos anos do fim da adolescência, antes de se tornar adulta. Houvera uma altura em que se encontrara numa encruzilhada, sem controlar verdadeiramente a sua própria vida, em que o seu futuro poderia facilmente ter-se transformado numa nova série de relatórios a respeito de abuso de drogas, álcool e internamento em diversas instituições. Depois dos 20, quando começara a trabalhar para a Milton Security, acalmara consideravelmente e achava ela controlar as rédeas do seu destino. Deixara de sentir-se obrigada a satisfazer um tipo que lhe pagasse 3 cervejas num bar. E já não experimentava qualquer espécie de autorrealização em ir para a cama com um desgraçado de um bêbado, cujo nome nem sequer recordava. Durante o último ano, tivera apenas um parceiro sexual regular, o que dificilmente justificaria o qualificativo de promíscua, que constava dos relatórios dos últimos anos da adolescência. Para ela, o sexo tinha estado, as mais das vezes, ligado a uma espécie de grupo de amigas de que não fazia verdadeiramente parte, mas onde era admitida por causa de Cilla Noran. Conhecera Cilla Noran anos antes, quando, já quase no fim da adolescência e por insistência de Palmgren, estava a tentar concluir o secundário. Cilla usava os cabelos pintados de vermelho ameixa, com mandeixas pretas, uma argola no nariz e tantas tachas no cinto como ela própria. Tinham olhado desconfiadamente uma para a outra durante toda a primeira aula. Por qualquer razão, que nunca compreendera muito bem, tinham começado a andar juntas. Ela não era pessoa com quem fosse fácil fazer amizade, sobretudo naquele tempo, mas Cilla ignorava-lhe os silêncios e arrastava-a para o bar. Fora através dela que se tornara membro das Evil Fingers, que tinham começado como uma banda suburbana composta por 4 raparigas de Enskeda que tocavam rock da pesada. 10 anos mais tarde, eram um grupo de raparigas que se reuniam no Kvarnen todas as terças à noite para dizer mal dos rapazes e discutir feminismo, o pentagrama, música e política, enquanto ingeriam vastas quantidades de cerveja. Além disso, faziam jus ao nome que tinham escolhido. Lisbeth gravitava nas orlas do grupo e raramente contribuía para a conversa, mas era aceite tal como era. Podia estar ou ir-se embora conforme quisesse, ou ficar toda a noite calada a beber cerveja. Também a convidavam para festas de anos e reuniões de Natal, apesar de quase nunca ir. Durante os 5 anos em que andara com as Evil Fingers, as raparigas tinham começado a mudar. As cores dos cabelos tornaram-se menos radicais e as roupas eram cada vez mais da H&M e menos da Mjorna. Estudavam ou trabalhavam e uma delas foi mãe. Lisbeth sentia-se como sendo a única que não mudara nada, o que também podia ser interpretado como significando que era simplesmente a única que continuava a marcar passo, sem ir a parte alguma. Mesmo assim, continuavam a divertir-se. Se havia um lugar onde sentisse qualquer espécie de solidariedade de grupo, era na companhia das Evil Fingers e, por extensão, dos rapazes que eram amigos delas. As Evil Fingers ouvi-la-iam, erguer-se-iam em sua defesa, mas não sabiam da existência de uma ordem do tribunal que a declarava non compos mentis. Não queria que começassem a olhá-la de lado, não. As Evil Fingers também não eram uma opção. Exceto elas, não tinha na agenda o nome de uma única colega. Não tinha rede de apoio, nem contactos políticos, fosse de que tipo fosse. Com quem poderia, então, falar dos seus problemas? Talvez houvesse alguém. Ponderou longamente a possibilidade de confiar em Dragan Armanskij, Ele dissera-lhe que se alguma vez precisasse de qualquer coisa, não hesitasse em procurá-lo. Elizabeth tinha a certeza de que fora sincero. Também Armanskis a agarraram uma vez, mas foram um gesto de amizade, sem más intenções, nunca uma demonstração de poder. Pedir-lhe ajuda ia, porém, ao arrepio de todos os seus instintos. Ele era o patrão dela, e uma coisa daquelas deixá-la ia em dívida. Brincou um pouco com a hipótese. Que forma assumiria a sua vida se Armanskis fosse o tutor dela, em vez de Bjurman? Sorriu. A ideia não era desagradável, mas havia o risco de Dragan levar o seu papel demasiado a sério e afogá-la em atenções. Era, bem, talvez fosse uma opção. Apesar de saber perfeitamente o que eram e para que serviam os centros de apoio à mulher, nem sequer lhe passou pela cabeça recorrer a um deles. Os centros de apoio existiam, a seu ver, para as vítimas, e ela nunca se veria a si mesma como uma vítima. Consequentemente, a única opção que lhe restava era fazer o que sempre tinha feito, tomar o assunto em mãos e resolver os seus próprios problemas. Essa, sim, era definitivamente uma opção, e não augurava nada de bom para R. Niels Bjurman, advogado.